Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, a última desta temporada, antes de uma pausa durante o mês de agosto. Depois regressaremos às emissões originais no dia 4 de setembro. Para hoje, para esta última emissão, António, o que é que temos? Esta semana e antes das férias merecidas, diga-se também já agora, de verão, porque quem trabalha obviamente merece também algum óciozinho, temos a conclusão ou a segunda parte da grande conversa que tivemos com Catarina Sobral. Esta segunda parte incide de facto sobre esse livro incontornável que é O Meu Avô, que já este ano recebeu o prémio na Feira do Livro Infantil, na Feira Internacional de Bolonha, o reconhecimento de facto internacional. E depois, como se percebe, Catarina Sobral tem uma característica muito visível e nítida, que é autora do texto e depois também a criadora das imagens, das ilustrações. Não há muito em Portugal, mas do que há, de facto, ela sobressai realmente com uma qualidade ímpar. É uma autora consciente, ela sabe muito bem o trilho que caminha. Estamos convictos, e é uma afirmação, isto aqui não é um risco, que estamos realmente em presença de uma extraordinária autora e ilustradora. Também a título de informação, não foi a primeira vez que Catarina Sobral não caiu em Bolonha assim, tipo paraquedas. Já em 2012 apresentou Greve, o seu primeiro livro, neste caso de Orfeu Negro, e já aí começou a ganhar visibilidade. Mas mais do que isso, é uma conversa modelar, exemplar, para aqueles mesmos candidatos que andam por aí nas escolas de design, nos institutos superiores, daqueles que anseiam de facto tornarem-se também criadores, pelo menos a nível da imagem, da ilustração. Tenho aqui um exemplo da excelência. Quase, apetece dizer, com uma conversa desta noite. Boas férias, divirtam-se, leiam. Boa noite e melhores leituras. Catarina Sobral nasceu em Coimbra em 1985. É licenciada em Design pela Universidade de Aveiro e estudou Ilustração no Instituto Superior de Educação e Ciências, em Lisboa, onde fez um mestrado em parceria com a Universidade de Évora e a Quasi Edições. Ilustradora e designer de comunicação, tem trabalhado também em gravura e em cinema de animação. Colabora regularmente como ilustradora editorial em diversos jornais e revistas e também ilustra para crianças. O seu livro, Greve, foi menção especial no Prémio Nacional de Ilustração 2012, atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A sua obra, A Chimpa, venceu o Prémio de Melhor Ilustração para o Livro Infantil do Festival da Amadora, em 2013, e também no mesmo ano o Prémio Autores da SPA na categoria de Melhor Livro Infanto-Juvenil. Já este ano foi galardoada com o Prémio Internacional de Ilustração na Feira do Livro de Bolonha. Vamos agora ao seu livro. Há assim alguma. O primeiro, neste caso, a lógica, a greve, a lógica interna ou a sensação que se tem, e estava eu agora também a falar de uma opinião que estava antes de entrar para o estúdio com um colega meu cá na rádio, ele perguntou-me: posso ver esse livro? Podes, até não podes, podes, estás à vontade. E perguntou: isto é um livro infantil? E eu disse: não sei, olha para ele. E ele: ah, pois, está bem e tal.

que esteja presente. E fazia uma ligação com o teleponto, portanto, Pá. depois até é mais fácil perceberem porque é que se chama teleponto, Teleponto. não é? Porque é o ponto, mas no ecrã. E essa é uma das páginas provavelmente mais necessárias de ter explicadas, de facto. Uma das coisas que também muito importantes daqueles livros que eu conheço, não iremos falar do Ashimpa, falaremos agora a correr um pouco, não é como a raposa por ramada vindimada, de qualquer das formas, esse exercício que pode dizer-se é um livro já mais trabalhável e aproveitável de uma forma enriquecedora pelos meninos e as meninas da escola, por aquilo que possibilita da riqueza da própria língua, os neologismos, aquilo que é reinvenção para transmitir sentimentos ou processos de comunicação. Foi um pouco isto, sabendo-se que os seus livros nunca acabam onde os outros acabam, ou seja, os seus acabam, pelo menos, na contracapa. Exatamente. Pois, o Achimpa também acabou por surgir durante o mestrado e como eu tinha feito greve no primeiro ano e foi na altura em que nós tínhamos que definir o tema da nossa dissertação, que não seria uma dissertação porque Claro. acabava sempre por ser um trabalho prático e um relatório, eu achei que, por que não, falar sobre a gramática no álbum ilustrado. E era esse o meu tema. E então, dentre várias opções que eu tinha, uma das que eu achava que se calhar davam mais aso a um texto narrativo interessante eram as classes de palavras, trabalhar na morfologia. E então, o Achimpa acabou por ser mais deliberado nesse aspecto. Pensar, ok, então se eu vou falar de classe de palavras, vou ter cuidado aqui em meter estas questões todas, da flexão, das desinências, depois também acaba por se utilizar algumas expressões que vão buscar referências como há, mas são verdes. E nesse aspecto, eu até acho que o Achimpa tem mais possibilidades de trabalho em sala de aula. Quando se está a ensinar, quando as pessoas portuguesas estão a ensinar os nomes, os verbos, etc. Eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quero que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes maus adjetivos, se é para pior eu não vou mudar. Sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um numeral. Eu tenho nome e para mim mais concordância gramatical. Procuro um verbo e um bom complemento direto. Quero frases afirmativas e não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos. Sou a primeira pessoa do sujeito. Uma das coisas também, e ainda continuando na greve, que é a contracapa deste livro, que é um gozo, tenho aqui várias possíveis interpretações. Por um lado, aí esse albergue espanhol, que é o Plano Nacional de Leitura, e este aqui faz parte do Plano Nacional de Costura, recomendado por esse plano, e depois tem aqui uma referência que é, percebe-se um pouco a estética, se calhar, aquela estética mais libertária, mais genuína, ao dizer que o melhor livro desde o maio de 68. Ou seja, há aqui logo um sinalizar, maio de 68, com os murais, com aquele tipo de iconografia, com o tipo de imprensa feita de uma forma anárquica, quase como ao espírito libertário da coisa. E depois há este vazio enorme, que percebe-se que é uma ironia, valente ironia que aqui está, mas ao mesmo tempo também muito certeira que isto produz tanto, e o mercado quer tanto e tudo mais, que não custa nada perceber e aceitar que realmente este é o melhor livro. Desde essa explosão genuína de energia, de criatividade e política, e não só, e depois do que de 68 até cá, o que para aí existe, salvo algumas exceções, é mais do mesmo e a repetição, de ilustrar ou mostrar por desenhos ou imagens o que é o texto. É um pouco também este exercício que ocupou a Catarina. Ou que pretendeu, Nós não sei, porque esta questão, podíamos fazer uma brincadeira. como sabe, estas questões da comunicação vive sempre também do receptor, não é? Quer dizer, pode não ser isto que eu estou para aqui a dizer, não é? Exatamente. Nós podíamos Agora. fazer brincadeiras com aproveitar a contracapa para dar uma data de prémios ao livro quando ele ainda nem sequer tinha saído. E essa foi uma das ideias do designer que era fazer melhor desde maio de 68, e eu penso que foi só uma brincadeira do. Claro. Pronto, é greve, então tem tudo a ver com a ideia do maio de 68, Porque em cima deste reivindicação. prémio, a Catarina, desculpa interromper, porque em cima deste prémio, deste sinal, tem outro que é o prémio do Oh Meu Deus. Portanto, O Mondiô, Oh Meu Deus, exatamente. portanto, Oh Meu Esse Deus. tinha, era a modos que uma piscadela de olho ao prémio Claro. Coup de cœur. Depois. Um prémio francês, e o Best Red Cover tinha a ver com o White Ravens. Pois, pá. Curiosamente, depois o Greve acabou por ir para o catálogo do White Ravens. E então pegámos assim uma série de prémios, alguns foram simplesmente ideias geniais, que eu acho que essa do maio de 68 do Rui foi maravilhosa, mesmo a do Pointless Award, acho Também, também. que está absolutamente brilhante. E foi só uma forma de brincarmos com o leitor, brincarmos com a ideia dos prémios, brincarmos com a ideia de 500 autocolantes colados nas capas dos livros, porque também o Orfeu Negro nasceu no seio da Antígona, e é uma editora, né, filha de uma editora refratária, por isso tinha Claro. piada também fazer estas brincadeiras. Vamos ao seu livro, O Meu Avô, deste ano 2014. Tem logo uma pequena coisa que é sinalizado: O Meu Avô faz logo, remete para O Meu Tio do Jacques Tati. É assim uma espécie de um piscar de olho, ou por outra, sendo também um ícone que é aqui homenageado dentro deste seu livro, é uma espécie de um lado mais subjetivo, afetivo, individual seu ou não, nem interessa para o caso, mas é a sua releitura do Meu Tio do Jacques Tati, por exemplo, ou as férias do Senhor Hulot, Paris 1962, que lá está, remete um pouco também para os filmes do Jacques Tati. É um pouco esta. Exatamente. É um pouco isto. É uma homenagem, é uma piscadela de olho, é uma citação, e não é propriamente uma releitura, mas quando pensei que a estrutura toda já estava decidida, de haver um vizinho e de haver uma personagem com quem o narrador, que eu queria que fosse uma criança, tivesse uma relação familiar, inicialmente até era ao contrário, portanto seria o vizinho é que era esta personagem, bon vivant, este senhor idoso que sabe muito bem aproveitar o tempo e que tem muito tempo para aproveitar, também verdade seja feita, E depois eu achei que devia inverter, porque assim parecia que o narrador se estava a queixar. Se fosse, por exemplo, o pai, se o Dr. Sebastião fosse o pai do narrador, parecia Pois que é isso. estava a haver aqui uma espécie de queixa. E eu não queria que houvesse propriamente nenhuma moralidade associada ao livro. Isto é um Um pouco juízo de valores. o seu duplo, o meu avô e o seu duplo, esta questão articulada do avô e o Dr. Sebastião, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Mr. Hyde. Sim, aplicado. porque ele até diz, no início, o miúdo até diz que o avô costumava contar que era muito parecido com o Dr. Sebastião. Pois é isso. Né? O seu e o seu duplo, como dizia o outro. Isso Uma das coisas que é um pouco, também é muito interessante, por exemplo, este jogo que faz de sombras, por aquela vontade de viver, aquela pujança, aquele vitalismo do avô, mas, por exemplo, coloca em fundo nas aulas de Pilates, não a imagem feliz, mas uma imagem com muito sofrimento, de contraponto àquele lado vital e empenhado do avô no Pilates. Também é um pouco esta ironia ou esta contradição, se calhar até um gozo à própria sociedade. Hoje há moda que toda a gente vai para o Pilates, vai lá para o Feng Shui, cortar ervas e bonsais, seja lá o que for, para as hortas e para os campos. E chegando lá, percebe que a coisa até é bastante dura e mais difícil do que aquilo. É um pouco também gozar com este tipo de realidade, de urbana e não Há só. algumas ironiazinhas assim subtis. Eu até acho que há mais na questão do perde tempo a plantar o jardim. Ou Pois é melhor, isso. esquece do tempo enquanto cultiva o O jardim. jardim, nem mais. Porque agora também há esta moda das hortas, que eu acho maravilhosa, é uma moda, por favor, continuem. Pois. Mas é engraçado porque o avô, na minha cabeça, em termos de, se eu tivesse que fazer uma caracterização psicológica do avô, ele não seria uma pessoa com pachorra nenhuma para cultivar jardim. Absolutamente, Que é uma não. pessoa distraída, porque é Completamente. um flâneur. E então, por isso é que eu pus a brincadeira de ele estar a regar fora do canteiro. E não, e estás-te a distrair com coisas para eles muito mais importantes do que plantar o jardim. Portanto, provavelmente ele até depois no final do dia tem que ir ao supermercado como o Dr. Sebastião. Mas são umas coisas assim muito subtis que sou eu, enquanto autora, que o coloco lá, mas que não precisam de ser assim interpretadas, né? O livro também pertence ao leitor e ele interpreta como Claro. quiser. Depois aqueles jogos, Fernando Pessoa, as cartas, depois põe um lado sério e o lado da referencial da ironia, as cartas de amor são todas ridículas, depois a questão coloca lá da Orfeu, a célebre capa Fernando Pessoa e o café Martinho da Arcada, ou não, ou na brasileira. Depois o Manet, o Dejanet, se o Lerpe também entra aqui neste. Portanto, há toda uma série de que vai implicar que, ao trabalhar este livro, começa a sedimentar cultura, informação, gostos, saber quem foi, quem é e quem não é. Portanto, há toda esta preocupação na construção deste livro. Não é propriamente uma preocupação. Deliberado, não é deliberado, nem pouco mais nem menos. Quer dizer, a questão do Tati foi deliberada. E eu já tinha o texto sem ter o título antes, e depois acabámos por decidir na editora chamar o meu avô, porque, quer dizer, também vamos assumir que há aqui uma referência, claro, ao Monsieur Lou. Depois as outras. Também já estavam, lá está, quando eu estava a fazer o texto, eu tinha que estar a pensar nas ilustrações que tinha que fazer, porque o princípio do livro é ver este jogo antagónico e ao mesmo tempo simétrico entre duas personagens que fazem atividades que estariam na mesma categoria, mas que acabam por ser extremamente diferentes. E por isso, quando eu estava a escolher as atividades diárias, eu tinha que estar a pensar exatamente no que é que um fazia e no que é que o outro fazia. E então, tanto o Manet como as cartas de amor foram, em termos visuais, aquilo que despoletou a ideia do texto. Depois, também para mim, eu tinha que fazer uma citação ao Chaplin e aos tempos modernos. Inicialmente, o meu primeiro esboço de texto chamava-se Tempos Modernos e eu enviei aquilo à editora. Olha, eu não sei o que é que chama isto, mas pronto, só me vem à cabeça os Tempos Modernos do Chaplin. E então daí o Chaplin na contracapa. E depois as outras foram assim, tal como no Greve, foi quando fiz a ilustração dos museus, ah, porque é que não coloco aqui isto? As outras sim foram, ah, então porque é que eu também não coloco aqui esta citação? C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang, et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais tel que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé un ancêtre. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes six cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire de mes dix doigts. Maître en oisiveté, expert en braconnage, comme toi j'ai vécu à l'ombre des bateaux. Et pour faire un festin, je volais les oiseaux que le vent de la mer me ramenait du large. Comme toi, j'ai couru les filles et les rêves, buvant à chaque source que je rencontrais, mais sans être jamais vraiment désaltéré, sans jamais être là de répandre ma salle. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, pour remettre au présent tout ce qui est passé, depuis que je ne parle plus que le français, et j'écris des chansons que tu ne comprends pas. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi, tous les autres m'entourent, mais toi tu m'attends. Même si tu es loin dans l'espace et le temps, quand il faudra mourir, on se retrouvera. Mas este do Chaplin na contracapa, nos tempos modernos, é um Chaplin religioeiro e não o Chaplin lá a apertar Sim, parafusos exatamente. Ele, na cadeia de produção a interpretação é que o fordista. Dr. Sebastião está a Pois. tentar desacelerar o tempo. Uma das coisas que eu acho, não sei, pela leitura, mais que as voltas que dê, ou as releituras que vou fazendo, pode perceber-se que este livro, meu avô, o lado esquerdo é o lado sério, o lado formal da questão, e o lado direito é o lado da irreverência, o lado da criação, o criativo. É um pouco também este jogo que é possível estabelecer neste livro ou extrair deste O Meu Avô. Sim, acho que sim. Claro que nos livros, sobretudo no livro ilustrado e no livro nos livros de imagens, portanto, nos livros, na banda desenhada, no álbum ilustrado, a página direita é a página nobre e é sempre mais importante. Tem que ter mais importância a ilustração na página nobre do que na página esquerda. Mas este jogo de. Aliás, foi o meu primeiro livro em que eu faço praticamente só ilustrações de páginas simples. Os outros todos são duplas. Está uma, pá, e há uma dupla no Greve, que são duas ilustrações, e há outra página dupla no Achimpa, que também são duas ilustrações. Mas de resto são sempre abertos. São sempre ilustrações de página inteira. E foi esse exatamente um dos princípios do livro, porque eu queria fazer um livro em que. Não fosse possível lê-lo sem vê-lo, ou seja, não fosse possível entendê-lo se só se lesse o texto. E por mais que seja uma leitura parcial, tanto o Greve como o Oximpa podem ser lidos em voz alta, podem ser contados a alguém e a história não se perde na totalidade. Já o do avô perde-se na totalidade porque não se está a ver o texto visual. Uma das coisas também, e pronto, não vamos agora aqui ler o livro todo, mas que eu penso que é um achado quando a Catarina Sobral diz: o avô tem todo o tempo do mundo, quando se sabe que a profissão era relojoeiro. E os relojoeiros, de facto, têm todo o tempo do mundo, mas é um tempo cronometrado, é um tempo de rigor, é um tempo de estabelecer para as pessoas não se perderem, olhar para o relógio e andarem todas a olhar para o relógio à mesma hora, saber que é a mesma hora em Portugal continental. Por exemplo, há aqui este um jogo de ironia que após a reforma, ao controlar as pessoas a partir do relógio, este avô torna-se um pouco libertário também e faz o que lhe apetece e dá na real gana desde ir buscar o neto. E quem percebe que o tempo passa muito depressa é o neto ao final do dia, porque o avô, esse, continua a ter todo o tempo do mundo. Exatamente, é exatamente isso. Era primeiro um jogo de linguagem, de ter tempo e ser relojoeiro, ou já não ser relojoeiro, e um jogo dessa prisão que é o tempo cronológico, que são as horas, que são os ponteiros, que é o relógio, que depois então é mais reiterada quando eu digo que o Dr. Sebastião nunca tem tempo para nada, apesar de estar sempre a ver as horas. Por isso é mesmo esse contraste entre o jogo do relógio e o tempo que não precisa de ser contado, que é o tempo psicológico, e depois no final volta só ao tempo psicológico quando o miúdo diz que o tempo voa. Vou. Catarina Sobral, estamos a chegar ao final da nossa conversa. O último tópico que surge nesta digressão à volta da sua criatividade, da sua criação, é projetos que está trabalhando, porque estas coisas não param. Esquecemos-nos de um tópico, mas pronto, também não vem mal ao mundo, que é a sua impressão do que é isto da edição do livro infantil em Portugal, o que é essa coisa do Plano Nacional da Leitura, mas se quiser também aproveitar agora para o falar, na linha A e a linha B é um pouco esta ideia também, o que é que está fazendo, o que próximas edições, promoções do seu livro, o que é que a anima ao fim e ao resto como autora de texto e de ilustração, de uma obra que, apesar de ainda no terceiro título, mas passa por ser, porque o é, de pleno direito, um dos grandes livros dos últimos anos, cá em Portugal, no domínio da literatura, primeiro e depois da literatura infantil-juvenil, que é este, O Meu Avô. Em relação ao alinhar, eu penso que em Portugal nós estamos a editar cada vez com mais qualidade e sinto mesmo que, como estávamos a falar um bocadinho dos grandes grupos editoriais, mesmo esses estão a começar a ter mais cuidado ao verem o que as editoras pequenas estão a fazer. Porque, Nesse aspecto, sem nós. perder o raciocínio, percebeu-se que pequenas editoras, como este caso da Orfeu Negro, por exemplo, da Exatamente. Planeta Tangerina, por exemplo, que também era uma da Um Bruá, exemplo maravilhoso. a Bruá, por exemplo, e A com todos, Bruna, o patológico. nem mais, o Pato Lógico, e sem qualquer tipo de assinte, mas falámos há um bocado da Rebeca d'Outremer, na editora Educação Nacional, que foi a editora em Portugal, também de uma ilustradora importante neste domínio. Mas acha, sem lhe cortar, que estas pequenas editoras podem perder um pouco do impacto ou da liberdade de criação? Ai, Ou não? não, eu Não, penso que ou não. não, ou não. Eu penso que não, até porque já tem um público, não é? O que eu sinto é que cada vez mais o público está informado e procura os autores e procura os livros por editora Ou por outra, é e perigoso as reconhece grandes a qualidade. editoras chamar a si estes criadores? Que Como não. assim? Criadores que trabalharam na Pato Lógico, trabalham nas pequenas editoras, por exemplo, na Orfeu Negro, do vosso caso, ou então na Planeta Tangerina, as grandes editoras chamar estes autores, ilustradores e criadores de textos. Para publicar livros. Exatamente, e pode esvaziar alguma, não sei, isto agora é o senso comum, se quiser, ou uma tonteria minha, de qualquer das formas. Não sei, porque continua a haver também este, pronto, sobretudo a Caminho, mas a Caminho é uma editora dentro da, da Leia, não? Dos grandes grupos editoriais, claro. É uma editora de excelência também. Tem tido sempre autores muito bons, não é? Tem feito livros com a Yara Kono da Planeta Tangerina, com o Afonso Cruz. Sim, sim. E então, apesar de haver esta colaboração, não acho que vá roubar, porque também, apesar de tudo, não se ganha muito com direitos de autor. Os ilustradores têm que fazer muitos livros também Claro. para conseguir, Sim. Uns não trocos. é? A Uns sério. trocos. A sério. De modos que eu penso que não há esse perigo. E acho que nesse aspecto estamos. Somos um exemplo em termos de tamanho do nosso país e quantidade de editoras boas e com qualidade, acho que somos um grande exemplo. Em Aline. relação a projetos futuros, tenho neste momento, por conta do prémio que ganhei em Bolonha, que no fundo implica que eu faça um livro para as edições SM, portanto. Da editora que depois deu origem à Fundação SM, que é quem dá o prémio, tenho esse livro em mãos, tenho um outro livro em mãos da APCC. Porque isto da Feira de Bolonha é uma coisa a sério. Às vezes as pessoas pensam, ah, aquilo é um prémiozito, é uma coisinha. Aquilo é uma coisa para compadres e tal, não sei o quê. Mas aquilo é uma coisa a sério, bem a É sério. um pouco de negócios. É um grande prémio. As pessoas às vezes têm esta tendência à portuguesa, a famosa e retorcida dor de corno, que é, Ah, ah, sim, pois, também há é esse. muito isso. Bolonha. Não é? Bolonha é muito importante. Pois. Em termos de negócio do livro infantil, é até um bocado chocante para quem vai a primeira vez perceber a quantidade de adultos envolvidos no negócio do livro para crianças. E sim, em termos de projeção internacional e de curadoria, que é aquela exposição à Mostra dos Ilustradores. É a mostra, é a exposição. Depois, todas as outras que seguiram, por exemplo, a Ilustrarte é um ótimo exercício também curatorial de ilustração que segue, no fundo, os parâmetros de Bolonha. Portanto, nós identificamos que são dois exercícios, dois tipos de exposição muito idênticos que. Muitas vezes encontramos os mesmos autores, e outras, e a Bienal de Bratislava, etc., são exposições igualmente muito importantes, mas pronto, Bolonha é o cerne, é aquela é a mãe das exposições e das mostras de ilustradores nesse aspecto. E estava a dizer que a trabalhar para a SM, se eu entendi bem. Sim. E... Para a SM, para a EPCC e tenho outros projetos, tenho um CD em mãos também, para fazer o booklet. Provavelmente vou ter também no primeiro semestre do próximo ano outro livro de Não Fio Negro e numa outra editora também. Enfim, livros e trabalho não me falta. Não lhe perder o rastro. Não me percam. Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo e também ao final de mais uma temporada, uma vez que durante o mês de agosto vamos para férias e aproveitamos para recordar algumas das emissões que marcaram estes últimos meses. Regressamos com programas originais no dia 4 de setembro. Entretanto, votos de uma boa noite e, se for o caso, boas férias. Música